Acionando o comando digital. Atenção base, permissão para a patrulha do tempo, câmbio. Everybody's talking. 9, 9. Come on, baby, light my fire. 8, 8. Good morning. 7, 7. Come on, baby, you love the motion. 6, 6. Five. Comes the sun. Ignition sequence start. 3, 3. Don't you want me, baby? 2, 2. The more I see. 1, 1, 1, 1, 1. Meia-noite em ponto, São Paulo, muito boa noite. Aqui ZYD 825, Rádio Pan-Americana SA, a sua Jovem Pan 2 em 100,9. Paulinho Ribeiro assumindo os comandos aqui da nave 100,9. A partir de agora, voltando no tempo com a Patrulha do Tempo. Os grandes flashes do passado de volta na frequência digital e original de São Paulo. Jovem Pan 2. Começa com o sucesso de 1971. The Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Here comes that rainy day. Tears, they will be falling like rain. vibration, such a strange vibration. Foi regravada depois de muito tempo pelo Bananarama, que virou tremendo som em pista de dança. Agora na versão original aí, Choking Blue, Venus. Do tempo. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it break. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. Carol King. Hey, it's too late. It's too late. People, your song. Also Smith. Don't misunderstand. Mr. Frampton, show me the way. Meia-noite 32, já já a gente volta com a Patrulha do Tempo. Ei, vestibulando, Turma de Maio é no curso Objetivo Vestibulares, com a melhor programação dirigida para os vestibulares e o apoio de aulas especiais, laboratório de redação, plantão de dúvidas, os melhores professores e a melhor tecnologia de ensino para garantir a você a certeza de aprovação. Inscreva-se já para os nossos concursos de bolsas de estudo. Informações em todas as unidades do curso Objetivo Vestibulares. Curso Objetivo Vestibulares, as melhores cabeças. Patrulha do Tempo. 2, 3, 4, 1, 2. Estamos de volta pela 5,9 com a Patrulha do Tempo. Beatles pra você. Text now. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your. Sun

Jackson, Everybody's Talking. E Beatles, Next Man. Faltando 15 para uma, você confere pela 100,9 digital. Patrulha do Tempo. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Do Tempo. Patrulha do Tempo. Do tempo. Monday, Monday, so other day. Every other day. Every other day. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Long as I remember, the rain been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Do Tempo. Jovem Pan, Jovem Pan, Patrulha do Tempo. Just don't Senhoras e senhores, a partir de agora iremos estabilizar nossa altitude e diminuir as luzes de nossa cabine para o serviço de jantar. Informamos que hoje teremos uma seleção de vinhos internacionais e o coquetel surpresa Radio Flight. O comandante irá fazer uma seleção musical especial para que os senhores possam degustar as maravilhas de nossa cozinha 5 estrelas. Bom apetite e muito obrigada. Patrulha do Tempo. Patrulha do Tempo. What's Life? The 25th Dimension. One Last Bell. One Answer. Elton John. Don't Go Breaking My Heart. E Mamas and Papas, né? Monday, Monday. 1:11. Depois do nosso comercial, a Patrulha do Tempo continua com você. Patrulha do Tempo. Ei, vestibulando! Turma de Maio é no curso Objetivo Vestibulares. Com a melhor programação dirigida para os vestibulares e o apoio de aulas especiais. Laboratório de redação, plantão de dúvidas, os melhores professores e a melhor tecnologia de ensino para garantir a você a certeza de aprovação. Inscreva-se já para os nossos concursos de bolsas de estudo. Informações em todas as unidades do curso Objetivo Vestibulares. Curso Objetivo Vestibulares. As melhores cabeças. Andar transado é para quem pode e tem bom gosto. Lojas Jovem Pan, o point certo de São Paulo, de quem é fera. Surf, skate, bodyboarding. Lojas Jovem Pan, Avenida Paulista 807, Loja 53 e Shopping Center Norte. Vamos de informação, né? Aqui na ZYD825, Rádio Pan-Americana SA, sua Jovem Pan 2, em 100,9. Adiado o primeiro show do ex-Beatle, Paul McCartney, marcado para hoje à noite, hein? O show desta quinta-feira foi adiado devido a fortes chuvas que caem no Rio de Janeiro, prejudicando a montagem dos equipamentos para a apresentação. Portanto, o primeiro show de Paul McCartney no Maracanã será realizado amanhã, sexta-feira, tá bom? 1:12, a gente continua com a Patrulha do Tempo, né? Patrulha do Tempo. Jovem Pan 2. Yeah. But without you, my life is so dead. I'm sorry to say. Lembrando o sucesso de 1975, Harold Melvin, The Blue Notes, The Love I Lost, George Benson, This Masquerade, 1:24 no 100,9. É a Patrulha do Tempo trazendo para você o sucesso de James Taylor, Caroline in My Mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Guess I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying. Soft and kind. And hey babe, the sky is on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Just like a friend of mine to hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs, it might be omens, say I'm going. Going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me. Still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me. If I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina.

transado é pra quem pode e tem bom gosto. Lojas Jovem Pan, o point certo de São Paulo, de quem é fera. Surf, skate, bodyboarding. Lojas Jovem Pan, Avenida Paulista 807, Loja 53 e Shopping Center Norte. E vamos de informação aqui na Jovem Pan, 1:32. Muito boa noite, São Paulo. Os revendedores da Sena calculam que quem acertar as 10 dezenas vai pagar algo em torno de 81 milhões de cruzeiros. O prêmio será o segundo mais alto da história das loterias. Nos últimos dois concursos, ninguém conseguiu acertar os números. E agora a grana acumulou, né? 1:32 confirmando. Jovem Pan. Patrulha do Tempo. Patrulha do Tempo trazendo para você o sucesso de Rod Stewart, Magic Me. Thank you. Patrulha do Tempo. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Patrulha do Tempo pela Jovem Pan, The More I See You, também Alice Cooper, You and Me, Air Supply, Lost in Love e Michael Jackson, One Day in Your Life. Já a gente volta com mais aqui. Patrulha do Tempo. Andar transado é pra quem pode e tem bom gosto. Lojas Jovem Pan, o point certo de São Paulo, de quem é fera. Surf, skate, bodyboarding. Lojas Jovem Pan, Avenida Paulista 807, Loja 53 e Shopping Center Norte. 2:01, vamos de informação aqui na Jovem Pan. Hoje a loteria esportiva faz aniversário, são 20 anos de sonhos. E nesse tempo todo, arrecadou 180 bilhões de cruzeiros e distribuiu 56 bilhões aos acertadores. A loteria esportiva, hoje Loteca, foi criada na euforia do tricampeonato de 70. Tá certo. 2:01, você sintonizando ZYD 825, Rádio Pan-Americana SA, sua Jovem Pan 2, em 100,9, apresentando Jovem Pan, Jovem Pan, Patrulha do Tempo. Yeah. você, sintonizando 100,9, trazendo pra você Patrulha do Tempo. A gente relembrou aí 1961 com Neverlets, Please, Mr. Postman, também Beatles, No Reply, e abrimos com Letterman, Going Out of My Head. Love is but a song we sing, fears that we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Some may go, he will surely pay his. When the one that left us yet returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the gray. Try with a little help from my friend. Patrulha do Tempo.